português 99, espaço nível 160, chama centro Recife em 125, decimal 1, bom dia. Ok, agora centro Recife 1251, obrigado, bom dia, senhores também, bom final. Obrigado. P5890, me escuta? Atento, senhor. Tenho perdão, senhor, eu falei 1862, eu forço do hábito. A frequência é 1895, ok? 1895. Salvador, departure, good morning. We have just 6749, passing 1500. Viu Web 6749, contato radar direto Leda Vigilante. You fly direct to Leda and climb to foot level 340, 6749. Salvador, 5707 da Web, decola Libra 1600. Bom dia, Web 5707, contato radar na decolagem, direto posição Leda. Ok, ascensão 340, pode voar Leda, 5707, confirmado? Confirmado, tá livre. ok. Web 5890 decolando na Leão. Bom dia, Web 5890, contato radar direto Leda, vigilante. Direto Leda, muito obrigado, amigo. O Webjet 6749 passa 160, voa bridge da presente posição. Chama agora centro Recife em 125 decimal 1, Web 6749. Objeto 5717, o controle da presente voa bridge. Ok, bridge, 5717, obrigado. Club 5890, solicita presente Bridge, se houver a possibilidade, por favor. Ok, infelizmente o centro já coordenou previamente para ter a saída da aeronave. Nós só encurtamos o segmento entre Gidael e Leda. Por isso, vou inicialmente a Leda, ok? Não, sem problema. Para onde Leda? Web 5890. O 5717 passa nível 140, chama centro Recife em 125, decimal 1. 25, obrigado, bom dia. Bom dia. que seja lá quem tenha chamado este controle. Transmissão intercortada e impossível a compreensão. Gol no 995, agora alto e claro, bom dia. A sua identificação, 1019 no altímetro, desce para 2000, vou à posição pelo. Para 2000, posição pelo, gol no 995. No 04, sem identificação.